Olá a todos e bem-vindos a mais este podcast do Acesso ao Insight. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do Mahaparinibbana Sutta, o Sutta número 16 do Digha Nikaya. Na primeira parte do Sutta, nós vimos, em primeiro lugar, o Buda descrevendo quais são as coisas que, quando praticadas pelos bhikkhus, irão assegurar a longevidade da sangha. Depois, nós vimos que em várias localidades distintas, o Buda enfatizava para os bhikkhus o treinamento tríplice de virtude, concentração e sabedoria. Numa outra ocasião, o Buda encontra um grupo de discípulos leigos e descreve quais são as vantagens de uma conduta virtuosa. O Buda também descreve o que é o espelho do Dhamma, ou seja, quais são os critérios através dos quais alguém pode avaliar as suas próprias realizações na prática do Dhamma. E por fim, o Buda menciona que depois da sua morte, os bhikkhus devem tomar o Dhamma como refúgio. E a maneira de tomar o Dhamma como refúgio é através da prática dos quatro fundamentos da atenção plena. Então vamos agora à segunda parte do Sutta. Então, ao amanhecer, o abençoado se vestiu e, tomando a tigela e o manto externo, foi para Vesali para esmolar alimentos. Depois de haver esmolado em Vesali e retornado após a refeição, ele se dirigiu ao venerável Ananda da seguinte forma: leve com você o seu pano para sentar, Ananda. Vamos até ao santuário de Kapala para passar o dia. Sim, venerável senhor, o venerável Ananda respondeu. E tomando o seu pano para sentar, seguiu de perto atrás do abençoado. O abençoado foi até o santuário de Kapala e sentou num assento que havia sido preparado. O venerável Ananda, depois de homenagear o abençoado, sentou a um lado. O abençoado então disse para o venerável Ananda: encantadora é Vesali, Ananda. Encantador é o santuário Udena. Encantador é o santuário Gotamaka. Encantador é o santuário Satamba. Encantador é o santuário Bahuputta. Encantador é o santuário Sarandada. Encantador é o santuário Kapala. Qualquer um, Ananda, que tenha desenvolvido e cultivado as quatro bases do poder espiritual, que tenha feito delas o seu veículo, a sua base, que as tenha estabilizado, que nelas tenha se exercitado e que as tenha aperfeiçoado, poderia, se ele assim desejasse, seguir vivendo durante aquele éon ou o tempo que restasse de um éon. O Tathagata, Ananda, desenvolveu e cultivou as quatro bases do poder espiritual. Fez delas o seu veículo, a sua base, estabilizou-as, se exercitou nelas e aperfeiçoou-as. Se ele assim desejasse, o Tathagata poderia seguir vivendo durante este éon ou o tempo que resta do éon. Este trecho tem causado muita disputa e há interpretações variadas dentro da própria doutrina do Theravada. O significado usual de kappa é éon. Portanto, a interpretação usual seria que o tempo de vida poderia ser estendido por um éon, que significa um tempo de vida muito longo ou indefinido. Por outro lado, o comentário do Digha Nikaya, que foi compilado por Buddhaghosa, tem uma explicação diferente e diz que, neste caso, éon significa o tempo de vida completo, isto é, na época do Buda, 100 anos. Portanto, de acordo com essa explicação, o Buda poderia estender o seu tempo de vida até 100 anos. Por fim, o Katavato, que foi composto por Moggaliputta Tissa no terceiro concílio budista e que foi incorporado ao cânone do Theravada, rejeita a noção de que, com base nas quatro bases do poder espiritual, o tempo de vida possa ser prolongado até um éon, ou seja, rejeita o enunciado deste sutta. Portanto, não há um consenso dentro do Theravada sobre o significado dessa afirmação. No entanto, parece evidente que essa afirmação foi um dos fatores que ajudaram a criar a imagem do Buda como um ser sobrenatural. Outro aspecto que chama a atenção é a afirmativa do Buda de ter a capacidade para estender o tempo de vida de acordo com a sua vontade, comparada com a descrição do próprio Buda, que nós vimos anteriormente, sobre o estado em que se encontrava o seu corpo. E assim é como ele descreveu: "Eu agora estou velho, Ananda, envelhecido, pressionado pelos anos, com a idade avançada, chegando ao último estágio da vida. Este é o meu 80º ano. Assim como uma carroça velha é mantida por meio de ataduras, da mesma forma, o corpo do Tathagata é mantido por meio de uma combinação de ataduras. Sempre que, Ananda, através da não atenção a todos os sinais e pela cessação de certas sensações, o Tathagata entra e permanece na concentração sem sinais da mente, nessa ocasião, Ananda, o corpo do Tathagata fica mais confortável." Fica difícil acreditar, com base nessa descrição, que o Buda poderia sobreviver por muito mais tempo com essa condição física. Continuando com o sutta: "Mas, embora um sinal tão óbvio tenha sido dado ao venerável Ananda pelo abençoado, embora uma insinuação tão óbvia lhe tenha sido feita, ele foi incapaz de compreendê-la. Ele não implorou ao abençoado: venerável Senhor, que o abençoado siga vivendo durante este éon, que o iluminado siga vivendo durante este éon, para o bem-estar de muitos, para a felicidade de muitos, por compaixão pelo mundo, pelo bem-estar e felicidade de devas e humanos. Até esse ponto, a mente dele estava obcecada por Mara. Uma segunda vez, uma terceira vez." Nos anos que se seguiram à morte do Buda, muitos fiéis devem ter se perguntado por que o Buda morreu, apesar de ter poderes supra-humanos, através dos quais ele poderia ter prolongado seu tempo de vida. E este trecho no sutta parece tentar eximir o Buda, atribuindo a responsabilidade pela não extensão do tempo de vida ao venerável Ananda, que não teria feito o pedido quando foi dada a oportunidade. De acordo com os registros do primeiro concílio, que ocorreu 3 meses depois da morte do Buda, no qual foram recitados os ensinamentos e as regras de disciplina, Ananda foi censurado nesse concílio por ter falhado em fazer o pedido para que o mestre estendesse o seu tempo de vida. Ou seja, a responsabilidade pelo Buda não ter estendido o seu tempo de vida foi colocado totalmente sobre as costas de Ananda. Continuando com o sutta: "Então, o abençoado se dirigiu ao venerável Ananda: você pode ir, Ananda, quando lhe for conveniente. Sim, venerável senhor, o venerável Ananda respondeu, e levantando-se do seu assento, homenageou o abençoado, mantendo-o à sua direita, sentou ao pé de uma árvore ao lado. Então, pouco depois que o venerável Ananda havia partido, Mara, o senhor do mal, foi até o abençoado e disse: venerável senhor, que o abençoado agora realize o Parinibbana. Que o iluminado agora realize o Parinibbana. Agora é o momento para o Parinibbana do abençoado. Esta afirmação, venerável senhor, foi feita pelo abençoado. Eu não realizarei o Parinibbana, senhor do mal, até que eu tenha discípulos bicos que sejam sábios, disciplinados, confiantes, libertados do cativeiro, estudados, defensores do Dhamma, praticando de acordo com o Dhamma, praticando do modo correto, comportando-se de modo apropriado, que tenham aprendido a doutrina do Mestre e sejam capazes de explicá-la, ensiná-la, proclamá-la, estabelecê-la, revelá-la, analisá-la e elucidá-la. Que sejam capazes de refutar completamente, com argumentos, as doutrinas dos outros e que sejam capazes de ensinar o Dhamma que é eficaz. Os sutas que registram os eventos que ocorreram imediatamente antes e logo em seguida à iluminação não fazem menção a esse diálogo do Buda com Mara. Na verdade, o que os sutas registram é o diálogo do Buda com o Brahma Sahampati, que é quem pede ao Buda que ensine o Dhamma. Continuando com o Sutta, mas no momento, venerável Senhor, o abençoado tem discípulos bicos que são sábios, que são capazes de ensinar o Dhamma que é eficaz. Venerável Senhor, que o abençoado agora realize o Parinibbana, que o iluminado agora realize o Parinibbana. Agora é o momento para o Parinibbana do abençoado. E esta afirmação, venerável Senhor, foi feita pelo abençoado. Eu não realizarei o Parinibbana, Senhor do Mal, até que eu tenha discípulos bikuni, até que eu tenha discípulos leigos, até que eu tenha discípulas leigas, que sejam sábias e que sejam capazes de ensinar o Dhamma que é eficaz. Mas no momento, venerável Senhor, o abençoado tem discípulas leigas que são sábias, disciplinadas, confiantes, libertadas do cativeiro, estudadas, defensoras do Dhamma, praticando de acordo com o Dhamma, praticando do modo correto, comportando-se de modo apropriado, que aprenderam a doutrina do Mestre e que são capazes de explicá-la, ensiná-la, proclamá-la, estabelecê-la, revelá-la, analisá-la e elucidá-la, que são capazes de refutar completamente com argumentos as doutrinas dos outros e que são capazes de ensinar o Dhamma que é eficaz. Venerável Senhor, que o abençoado agora realize o Parinibbana, que o iluminado agora realize o Parinibbana. Agora é o momento para o Parinibbana do abençoado. E esta afirmação, venerável Senhor, foi feita pelo abençoado. Eu não realizarei o Parinibbana, Senhor do Mal, até que esta minha vida santa tenha se tornado bem-sucedida e próspera, extensa, popular, expandida, bem proclamada entre os devas e humanos. A vida santa do abençoado, venerável Senhor, se tornou bem-sucedida e próspera, extensa, popular, expandida, bem proclamada entre os devas e humanos. Venerável Senhor, que o abençoado agora realize o Parinibbana, que o iluminado agora realize o Parinibbana. Agora é o momento para o Parinibbana do abençoado. Quando isso foi dito, o abençoado disse para Mara, o Senhor do Mal: fique tranquilo, Senhor do Mal. Não tardará muito até que ocorra o Parinibbana do Tathagata. Daqui a 3 meses, o Tathagata realizará o Parinibbana. Então, o abençoado, no santuário de Kapala, com atenção plena e plena consciência, renunciou à sua formação vital. E quando o abençoado renunciou à sua formação vital, ocorreu um grande terremoto, assustador e aterrorizador, e o estrondo de trovões sacudiram o céu. Então, tendo compreendido o significado daquilo, o abençoado, naquela ocasião, recitou estes versos inspirados: comparando o incomparável com a existência continuada, o sábio renunciou à formação de ser existir. Regozijando-se no íntimo, concentrado, ele rompeu a continuada existência, tal qual uma armadura. E o venerável Ananda pensou: é maravilhoso, é admirável que surja esse grande terremoto, assustador e aterrorizador, com estrondo de trovões que sacudem o céu. O que será que causou isso? Ele foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e perguntou sobre aquilo. Ananda, há 8 razões, 8 causas para o surgimento de um grande terremoto. Esta grande terra está estabelecida na água, a água no vento, o vento no espaço. E quando um vento forte sopra, este agita a água e, devido à agitação da água, a terra treme. Esta é a primeira razão. Em segundo lugar, há algum contemplativo ou brâmane que desenvolveu poderes supra-humanos, ou um deva forte e poderoso, cuja consciência terra está pouco desenvolvida, e a sua consciência água é imensurável, e ele faz com que a terra se sacuda e se agite, e trema violentamente. Essa é a segunda razão. Outra vez, quando um bodhisattva plenamente atento e plenamente consciente falece no paraíso de Tusita e descende no ventre da sua mãe, então a terra se sacode e se agita e treme violentamente. Essa é a terceira razão. Outra vez, quando um bodhisattva plenamente atento e plenamente consciente emerge do ventre da sua mãe, então a terra se sacode e se agita e treme violentamente. Essa é a quarta razão. Outra vez, quando o Tathagata realiza a perfeita iluminação, então a terra se sacode e se agita e treme violentamente. Essa é a quinta razão. Outra vez, quando o Tathagata coloca em movimento a roda do Dhamma, então a terra se sacode e se agita e treme violentamente. Essa é a sexta razão. Outra vez, quando o Tathagata, plenamente atento e plenamente consciente, renuncia à sua formação vital, então a terra se sacode e se agita e treme violentamente. Essa é a sétima razão. Outra vez, quando o Tathagata realiza o Parinibbana, então a terra se sacode e se agita e treme violentamente. Essa é a oitava razão. Essas, Ananda, são as 8 razões, as 8 causas para o surgimento de um grande terremoto. É interessante observar que essas 8 causas para terremotos não aparecem na versão do Mahaparinibbana Sutta em tibetano, o que pode levantar suspeitas quanto à sua autenticidade histórica. Continuando com o Sutta, Ananda, há esses 8 tipos de assembleias. Quais são elas? A assembleia de Katiyas, a assembleia de Brahmanes, de chefes de família, de contemplativos, dos devas dos 4 grandes reis, dos devas do 33, dos maras, dos brahmas. Eu me lembro bem, Ananda, das muitas centenas de assembleias de Katiyas das quais eu participei. E antes que eu me sentasse com eles, conversasse com eles ou participasse da conversa deles, eu adotava a aparência e linguagem deles, qualquer que fosse. E eu os instruía, motivava, estimulava e encorajava com o discurso do Dhamma. E enquanto eu falava, eles não sabiam quem eu era e se perguntavam: quem é esse que fala dessa forma? Um deva ou humano? E tendo-os instruído dessa forma, eu desaparecia, e ainda assim eles não sabiam. Quem que acabou de desaparecer? Um deva ou um humano? Eu me lembro bem de muitas centenas de assembleias de brâmanes, de chefes de família, de contemplativos, de devas dos 4 grandes reis, dos devas do 33, dos maras, dos brahmas, e ainda assim eles não sabiam. Quem que acabou de desaparecer? Um deva ou humano? Essas, Ananda, são as 8 assembleias. Ananda, há 8 bases para a transcendência. Quais são as 8? Percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, limitada, bonita e feia. Ao transcendê-la, ele percebe assim: eu sei, eu vejo. Essa é a primeira base para a transcendência. Percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior. imensurável, bonita e feia. Ao transcendê-la, ele percebe assim: eu sei, eu vejo. Essa é a segunda base para a transcendência. Não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, limitada, bonita e feia. Ao transcendê-la, ele percebe assim: eu sei, eu vejo. Essa é a quarta base para a transcendência. Não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, azul, de cor azul, azul na aparência, com luminosidade azul, como uma flor de linho, que é azul, de cor azul, azul na aparência, com luminosidade azul, ou como o tecido de Benares, liso dos dois lados, que é azul, de cor azul, azul na aparência, com luminosidade azul. Assim também, não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, com luminosidade azul. Ao transcendê-la, ele percebe assim: eu sei, eu vejo. Essa é a quinta base para a transcendência. Não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior. Amarela, de cor amarela, amarela na aparência, com luminosidade amarela. Como uma flor amarela, de cor amarela, amarela na aparência, com luminosidade amarela. Ou como o tecido de Benares, liso dos dois lados, que é amarelo, de cor amarela, amarelo na aparência, com luminosidade amarela. Assim também, não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, com luminosidade amarela. Ao transcendê-la, ele percebe assim: eu sei, eu vejo. Essa é a sexta base para a transcendência. Não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, vermelha, de cor vermelha, vermelha na aparência, com luminosidade vermelha, como uma flor de hibisco, que é vermelha, de cor vermelha, vermelha na aparência, com luminosidade vermelha, ou como o tecido de Benares, liso dos dois lados, que é vermelho, de cor vermelha, vermelho na aparência, com luminosidade vermelha. Assim também, não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, com luminosidade vermelha. Ao transcendê-la, ele percebe assim: eu sei, eu vejo. Essa é a sétima base para a transcendência. Não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, branca, de cor branca, branca na aparência, com luminosidade branca, como a estrela da manhã, que é branca, de cor branca, branca na aparência, com luminosidade branca, ou como o tecido de Benares, liso dos dois lados, que é branco, de cor branca, branco na aparência, com luminosidade branca. Assim também, não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior, com luminosidade branca. Ao transcendê-la, ele percebe assim: eu sei, eu vejo. Essa é a oitava base para a transcendência. Essas, Ananda, são as oito bases para a transcendência. Ananda, há essas oito libertações. Quais são as oito? Possuindo forma material, ele vê a forma. Essa é a primeira libertação. Não percebendo a forma no interior, ele vê a forma no exterior. Essa é a segunda libertação. Ele está decidido apenas pelo belo. Essa é a terceira libertação. Com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, consciente que o espaço é infinito, ele entra e permanece na base do espaço infinito. Essa é a quarta libertação. Com a completa superação da base do espaço infinito, consciente de que a consciência é infinita, ele entra e permanece na base da consciência infinita. Essa é a quinta libertação. Com a completa superação da base da consciência infinita, consciente de que não há nada, ele entra e permanece na base do nada. Essa é a sexta libertação. Com a completa superação da base do nada, ele entra e permanece na base da nem percepção, nem não percepção. Essa é a sétima libertação. Com a completa superação da base da nem percepção, nem não percepção, ele entra e permanece na cessação da sensação e percepção. Essa é a oitava libertação. Ananda, certa ocasião eu estava em Uruvela, às margens do rio Neranjara, ao pé da figueira dos pagodes, pouco tempo depois de ter realizado a perfeita iluminação. Então Mara, o senhor do mal, veio até mim, ficou em pé a um lado e disse: Venerável Senhor, que o abençoado agora realize o Parinibbana. Que o iluminado agora realize o Parinibbana. Agora é o momento para o Parinibbana do abençoado. Em vista disso, eu disse para Mara: Eu não realizarei o Parinibbana, Senhor do Mal, até que eu tenha discípulos bicos que sejam sábios, disciplinados, confiantes, libertados do cativeiro, estudados, defensores do Dhamma, praticando de acordo com o Dhamma, praticando do modo correto, comportando-se de modo apropriado, que tenham aprendido a doutrina do Mestre e sejam capazes de explicá-la, ensiná-la, proclamá-la, estabelecê-la, revelá-la, analisá-la e elucidá-la. Que sejam capazes de refutar completamente com argumentos as doutrinas dos outros e que sejam capazes de ensinar o Dhamma que é eficaz. Eu não realizarei o Parinibbana, Senhor do Mal, até que esta minha vida santa tenha se tornado bem-sucedida e próspera, extensa, popular, expandida, bem proclamada entre os devas e humanos. E justamente agora, hoje, Ananda, no santuário de Kapala, Mara veio até mim, ficou em pé a um lado e disse: Venerável Senhor, que o abençoado agora realize o Parinibbana. Agora é o momento para o Parinibbana do abençoado. Eu disse: Fique tranquilo, Senhor do Mal. Não tardará muito até que ocorra o Parinibbana do Tathagata. Daqui a 3 meses, o Tathagata realizará o Parinibbana. Portanto, agora, hoje, Ananda, no santuário de Kapala, o Tathagata, com atenção plena e plena consciência, renunciou à sua formação vital. Em vista disso, o venerável Ananda disse: Venerável Senhor, que o abençoado possa ficar por um éon, que o iluminado possa ficar por um éon, para o bem-estar e felicidade de muitos, com compaixão pelo mundo, pelo bem, pelo bem-estar e felicidade de devas e humanos. Basta, Ananda, não implore ao Tathagata, porque o tempo para tais súplicas já passou. Uma segunda e uma terceira vez o venerável Ananda fez o mesmo pedido. Ananda, você tem fé na iluminação do Tathagata? Sim, venerável Senhor. Então, por que você incomoda o Tathagata com esse pedido 3 vezes? Mas, venerável Senhor, eu ouvi isso da própria boca do abençoado. Eu compreendi isso da própria boca do abençoado. Qualquer um que tenha desenvolvido e cultivado as 4 bases do poder espiritual, poderia, se ele assim desejasse, seguir vivendo durante aquele éon ou o tempo que restasse de um éon. Você tem fé, Ananda? Sim, venerável Senhor. Então, Ananda, o erro foi seu. Você falhou, pois tendo sido dada uma sugestão tão clara, um sinal tão evidente pelo Tathagata, você não compreendeu e não implorou ao Tathagata para que permanecesse por um éon. Se, Ananda, você tivesse implorado, o Tathagata teria recusado 2 vezes, mas na terceira ele teria consentido. Portanto, Ananda, o erro foi seu, você falhou. Certa vez, Ananda, eu estava em Rajagaha, na montanha do Pico do Abutre, e lá eu disse: Ananda, encantadora é Rajagaha, encantador é o pico do abutre. Qualquer um que tenha desenvolvido e cultivado as quatro bases do poder espiritual poderia, se ele assim desejasse, seguir vivendo durante aquele éon. Mas você, Ananda, apesar de ter sido dada uma sugestão tão clara, não compreendeu e não implorou ao Tathagata para que ele permanecesse por um éon. Certa vez, eu estava em Rajagaha, no Parque das Figueiras, no Penhasco dos Ladrões, na Caverna Satapani, na encosta do Monte Vebara, na Pedra Negra, na encosta do Monte Izigili, na encosta ao lado da Lagoa das Cobras, no Bosque Frio, no Parque Tapoda, no Santuário dos Esquilos, em Veluvana, no Manguezal de Divaca, e também em Rajagaha, no Parque do Gamo Madakuti. Em todos esses lugares ele disse: Ananda, encantador é este lugar. Qualquer um que tenha desenvolvido e cultivado as quatro bases do poder espiritual poderia, se ele assim desejasse, seguir vivendo durante aquele éon. Certa vez eu estava em Vesali, no santuário Udena. Certa vez eu estava em Vesali, no santuário Gotamaka, no santuário Satambaka, no santuário Bahuputa, no santuário Sarandada. E agora hoje, no santuário de Kapala, eu disse: esses lugares são encantadores. Ananda, qualquer um que tenha desenvolvido e cultivado as quatro bases do poder espiritual poderia, se ele assim desejasse, seguir vivendo durante aquele éon. O Tathagata desenvolveu esses poderes e ele poderia, Ananda, seguir vivendo durante este éon ou o tempo que resta do éon. Mas você, Ananda, falhou em compreender essa sugestão tão clara, esse sinal tão evidente, e não implorou ao Tathagata para que permanecesse por um éon. Se Ananda você tivesse implorado, o Tathagata teria recusado duas vezes, mas na terceira ele teria consentido. Ananda, eu já não lhe disse antes? Todas aquelas coisas que para nós são queridas, estimadas e prazerosas estão sujeitas à mudança, separação e alteração? Então, como poderia ser possível que tudo aquilo que nasce veio a ser condicionado, que está sujeito à dissolução, não desapareça? Isso é impossível. E isso foi renunciado, abandonado, rejeitado, deixado de lado, abdicado. O Tathagata renunciou à sua formação vital. O Tathagata disse de uma vez por todas: o Parinibbana do Tathagata não será postergado. Daqui a 3 meses, o Tathagata realizará o Parinibbana. Que o Tathagata possa retroceder nessa declaração para continuar vivendo, isso não é possível. Agora venha, Ananda. Vamos para o salão com um pico na cumieira na grande floresta. Muito bem, venerável senhor. E o abençoado foi com o venerável Ananda para o salão com um pico na cumieira na grande floresta. Ao chegar, ele disse: Ananda, vá e reúna no salão de assembleias os bicos que se encontram na vizinhança de Vesali. Muito bem, venerável senhor, disse Ananda, e assim ele fez. Ele então voltou até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, ficou em pé a um lado e disse: venerável senhor, a sanga dos bicos está reunida. Agora é o momento, abençoado. Faça como julgar adequado. Então, o abençoado entrou no salão de assembleias e sentou num assento que havia sido preparado e disse para os bicos: bicos, esses ensinamentos que compreendi através do conhecimento direto e que tornei do seu conhecimento, vocês devem aprendê-los completamente, cultivá-los, desenvolvê-los e praticá-los frequentemente. Que a vida santa se estabeleça e que dure por muito tempo, para o bem-estar e felicidade de muitos, com compaixão pelo mundo, pelo bem, pelo bem-estar e felicidade de devas e humanos. E quais bicos são esses ensinamentos? Eles são os quatro fundamentos da atenção plena, os quatro esforços corretos, as quatro bases do poder, as cinco faculdades dominantes, os cinco poderes, os sete fatores da iluminação e o nobre caminho óctuplo. Esses bicos são os ensinamentos que compreendi através do conhecimento direto e que tornei do seu conhecimento. Vocês devem aprendê-los completamente, cultivá-los, desenvolvê-los e praticá-los frequentemente. Que a vida santa se estabeleça e que dure por muito tempo, para o bem-estar e felicidade de muitos, com compaixão pelo mundo, pelo bem, pelo bem-estar e felicidade de devas e humanos. Então, o abençoado disse para os bicos: dessa forma, bicos, eu os encorajo. Todas as coisas condicionadas estão sujeitas à dissolução. Esforcem-se pelo objetivo com diligência. O momento do Parinibbana do Tathagata está próximo. Daqui a 3 meses, o Tathagata realizará o Parinibbana. Tendo dito isso, o abençoado, o mestre, disse: com a idade madura, meu tempo de vida determinado, agora deixo vocês, tendo me estabelecido como refúgio. Bicos, sejam incansáveis, plenamente atentos, disciplinados, guardem as suas mentes com os pensamentos bem controlados. Aquele que, incansável, mantém o Dhamma e a disciplina, deixando o nascimento de lado, dará um fim ao sofrimento. Então, ao amanhecer, o abençoado se vestiu e, tomando a tigela e o manto externo, foi para a Vesali para esmolar alimentos. Depois de haver esmolado em Vesali e de haver retornado após a refeição, ele olhou para a Vesali com o seu olhar de elefante e disse: Ananda, esta é a última vez que o Tathagata olhará para Vesali. Agora iremos para Bandagama. Muito bem, venerável senhor. E o abençoado saiu com uma grande comitiva de bicos para Bandagama. O olhar de elefante significa que os Budas, da mesma forma que os elefantes, giram todo o corpo para olhar para trás. Continuando com o Sutta, lá, o abençoado se dirigiu aos bicos. Bicos, é por não compreender, não penetrar 4 coisas que eu, bem como vocês, durante muito tempo perambulamos e transmigramos neste ciclo de nascimento e morte. Quais 4? Por não compreender a nobre virtude, por não compreender a nobre concentração, por não compreender a nobre sabedoria, por não compreender a nobre libertação, que eu, bem como vocês, durante muito tempo perambulamos e transmigramos neste ciclo de nascimento e morte. E é compreendendo e penetrando a nobre virtude, a nobre concentração, a nobre sabedoria e a nobre libertação que o desejo por ser existir foi cortado. A tendência para o devir foi exausta e não há mais nascimento. Tendo dito isso, o abençoado, o mestre, disse: virtude, concentração, sabedoria e completa libertação. Essas coisas maravilhosas Gotama compreendeu. O Dhamma que ele discerniu foi ensinado aos seus bicos. Aquele cuja visão deu um fim ao sofrimento, realizou Nibbana. Então, o abençoado, enquanto estava em Bandagama, frequentemente aconselhava os bicos desta forma: isto é virtude, isto é concentração, isto é sabedoria. A concentração, quando imbuída da virtude, traz grandes frutos e benefícios. A sabedoria, quando imbuída de concentração, traz grandes frutos e benefícios. A mente imbuída de sabedoria, se liberta completamente das impurezas, isto é, da impureza do desejo sensual, da impureza de ser existir, da impureza do entendimento incorreto e da impureza da ignorância. Quando o abençoado havia permanecido em Bandagama pelo tempo que desejava, ele disse: Ananda, vamos para Hatigama, para Ambagama, para Jambugama, proferindo o mesmo discurso em cada um desses lugares. Então ele disse: Ananda, vamos para Boganagara. Muito bem, venerável senhor, Ananda disse. E o abençoado foi com uma grande comitiva de bicos para Boganagara. Em Boganagara, o abençoado ficou no santuário Ananda. Lá ele disse para os bicos: Bicos, eu ensinarei para vocês 4 critérios. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, os bicos responderam. Suponham que um bico dissesse: Amigos, eu ouvi e recebi isto da boca do próprio abençoado. Este é o Dhamma, esta é a disciplina, esse é o ensinamento do mestre. Então, bicos, vocês não devem nem aprovar e nem desaprovar as palavras dele. Então, sem aprovar ou desaprovar as palavras e expressões dele, devem ser cuidadosamente anotadas e comparadas com os sutas e revisadas sob a luz da disciplina. Se elas, depois dessa comparação e revisão, não estiverem em conformidade com os sutas ou a disciplina, a conclusão tem que ser: com certeza essa não é a palavra do Buda. Esse bico entendeu de maneira incorreta e o assunto deve ser rejeitado. Mas, se através dessa comparação e revisão for constatado que elas estão em conformidade com os sutas ou a disciplina, a conclusão deve ser: com certeza, essa é a palavra do Buda. Esse bico entendeu da maneira correta. Esse é o primeiro critério. Suponham que um bico dissesse: Em tal lugar há uma comunidade de bicos sêniores e mestres distinguidos. Eu ouvi e recebi isso dessa comunidade. Então, bicos, vocês não devem nem aprovar e nem desaprovar as palavras dele. Então, sem aprovar ou desaprovar, as palavras e expressões dele devem ser cuidadosamente anotadas e comparadas com sutas e revisadas sob a luz da disciplina. Se elas, depois dessa comparação e revisão, não estiverem em conformidade com os sutas ou a disciplina, a conclusão tem que ser: com certeza, essa não é a palavra do Buda. Esse bico entendeu de maneira incorreta e o assunto deve ser rejeitado. Mas se através dessa comparação e revisão for constatado que elas estão em conformidade com os sutas ou a disciplina, a conclusão deve ser: com certeza, essa é a palavra do Buda. Esse bico entendeu da maneira correta. Esse é o segundo critério. Suponham que um bico dissesse: Em tal lugar há muitos bicos sêniores estudados, portadores da tradição, que conhecem o Dhamma, a disciplina, o código de regras. Então, bicos, vocês não devem nem aprovar e nem desaprovar as palavras dele. Então, sem aprovar ou desaprovar, as palavras e expressões dele devem ser cuidadosamente anotadas e comparadas com os sutas e revisadas sob a luz da disciplina. Se elas, depois dessa comparação e revisão, não estiverem em conformidade com os sutas ou a disciplina, a conclusão tem que ser: com certeza, essa não é a palavra do Buda. Esse bico entendeu de maneira incorreta e o assunto deve ser rejeitado. Mas se através dessa comparação e revisão for constatado que elas estão em conformidade com os sutas ou a disciplina, a conclusão deve ser: com certeza, essa é a palavra do Buda. esse bico entendeu de maneira correta. Esse é o terceiro critério. Suponham que um bico dissesse: em tal lugar há um bico sênior, estudado, que conhece o dama, a disciplina, o código de regras. Eu ouvi e recebi isso desse bico sênior. Então, bicos, vocês não devem nem aprovar e nem desaprovar as palavras dele. Então, sem aprovar ou desaprovar, as palavras e expressões dele devem ser cuidadosamente anotadas e comparadas com sutas e revisadas sob a luz da disciplina. Se elas, depois dessa comparação e revisão, não estiverem em conformidade com sutas ou a disciplina, a conclusão tem que ser: com certeza, essa não é a palavra do Buda. Esse bico entendeu de maneira incorreta. E o assunto deve ser rejeitado. Mas, se através dessa comparação e revisão for constatado que elas estão em conformidade com sutas ou a disciplina, a conclusão deve ser: com certeza, essa é a palavra do Buda. Esse bico entendeu da maneira correta. Esse é o quarto critério. Então, o abençoado, enquanto estava em Boganagara, frequentemente aconselhava os bicos desta forma: isto é virtude, isto é concentração, isto é sabedoria. A concentração, quando imbuída da virtude, traz grandes frutos e benefícios. A sabedoria, quando imbuída da concentração, traz grandes frutos e benefícios. A mente, imbuída de sabedoria, se liberta completamente das impurezas, isto é, da impureza do desejo sensual, da impureza de ser existir, da impureza do entendimento incorreto e da impureza da ignorância. Quando o abençoado havia permanecido em Boganagara pelo tempo que desejava, ele disse: Ananda, vamos para Pava. Muito bem, venerável senhor, disse Ananda. E o abençoado foi com uma grande comitiva de bicos para Pava, onde ele ficou no manguezal do prateiro Chunda. E Chunda ouviu que o abençoado havia chegado em Pava e que estava no seu manguezal. Então, ele foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado. E o abençoado instruiu, motivou, estimulou e encorajou o prateiro Chunda com um discurso do Dhamma. Então Chunda disse que o venerável Gotama concorde em aceitar uma refeição junto com a sanga dos bicos. E o abençoado concordou em silêncio. Então, sabendo que o abençoado havia concordado, Chunda levantou do seu assento e, depois de homenagear o abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu. Quando a noite havia quase terminado, Chunda fez com que se preparassem vários tipos de boa comida, com fartura de delícias de porco, e anunciou para o abençoado que a refeição estava pronta. Quando tudo estava pronto, eles anunciaram a hora para o abençoado. É hora, mestre Gotama. A refeição está pronta. Esse termo delícias de porco, em Pali Sukaramadava, é um termo que tem causado muita controvérsia. Sukara quer dizer porco, e Madava quer dizer suave, brando, macio, também pode ser murcho. Portanto, pode tanto se referir às partes macias de um porco ou aquilo que os porcos gostam. O que é evidente é que os comentaristas antigos não sabiam a que se referia isso. O comentário do Digha Nikaya, compilado por Buddhaghosa, identifica três possibilidades. Primeiro, que seria a carne de um porco selvagem, nem tão jovem, nem tão velho. A segunda seria arroz cozido macio com 5 produtos de uma vaca. Ou, em terceiro lugar, um certo tipo de elixir da vida. Os comentaristas modernos também identificaram trufas como sendo uma possibilidade. Continuando com Sutta. Então, o abençoado vestiu os seus mantos e, carregando a sua tigela e o manto externo, foi com a sanga dos bicos para a casa de Chunda, sentando num assento que havia sido preparado. Ele disse: sirva a delícia de porco que foi preparada para mim e sirvo o restante da boa comida para os bicos. Muito bem, venerável senhor, Chunda disse e assim fez. Então o abençoado disse para Chunda, o que tiver sobrado das delícias de porco, você deve enterrá-lo numa cova, porque, Chunda, eu não vejo ninguém neste mundo com seus devas, maras e brahmas, nesta população com seus contemplativos e brahmanes, seus príncipes e o povo, que ao comer isso possa ser capaz de digeri-lo, exceto o Tathagata. Muito bem, venerável senhor, disse Chunda, e tendo enterrado o que havia sobrado das delícias de porco numa cova, ele foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado. Então, o abençoado, depois de instruí-lo, motivá-lo, estimulá-lo e encorajá-lo com o discurso do Dhamma, levantou do seu assento e partiu. E logo depois do abençoado ter comido a refeição dada pelo prateiro Chunda, uma doença terrível se abateu sobre ele, com diarreia sangrenta e dores terríveis, como se estivesse a ponto de morrer. Porém, o abençoado suportou tudo com atenção plena e plena consciência sem se queixar. Então o abençoado disse, Ananda, vamos para Kusinara. E o venerável Ananda respondeu, sim, venerável senhor. Há um interessante artigo escrito por um bhikkhu, o venerável Metanando Bhikkhu, que foi um médico antes de ser ordenado como bhikkhu, e que, com base nos sintomas descritos no sutta, identifica a possível causa da morte do Buda como sendo um infarto do mesentério. O link para esse artigo pode ser encontrado nas notas do Mahaparinibbana Sutta, o sutta número 16 do Digha Nikaya. Existe também uma outra teoria que foi sugerida por Stephen Batchelor no seu último livro, intitulado Confessions of a Buddhist Atheist. Ele argumenta que Pava, o local onde o Buda recebeu a refeição do prateiro Chunda, foi onde, pouco tempo antes, havia falecido o líder do jainismo, Nigantanataputta ou Mahavira. A morte de Nigantanataputta é descrita no Upali Sutta, que é o sutta número 56 do Majjhima Nikaya. E, dadas as circunstâncias da morte do Nigantanataputta, é bem possível que houvesse algum tipo de ressentimento em relação ao Buda. Batchelor argumenta que a comida servida ao Buda estava, na verdade, envenenada e que, na realidade, ela estava destinada a matar Ananda, que possuía a memória prodigiosa e era o repositório vivo dos ensinamentos do Buda. Isso explicaria a insistência do Buda em que apenas ele recebesse o alimento e que o restante fosse enterrado. Continuando com o sutta, tendo comido a refeição de Chunda, assim ouvi, ele sofreu com grave enfermidade, dolorosa, mortal. Por ter comido delícias de porco, severa doença se apoderou do mestre. Tendo-se purificado, o abençoado disse, agora irei para Kusinara. De acordo com os comentários do Digha Nikaya, estes versos foram compostos pelos bhikkhus sêniores que participaram do primeiro concílio 3 meses depois da morte do Buda. Continuando com o sutta. Então, saindo da estrada, o abençoado foi até o pé de uma árvore e disse, venha, Ananda, dobre um manto em 4 para mim. Estou cansado e quero sentar. Muito bem, venerável senhor, e Ananda assim fez. O abençoado sentou no assento que havia sido preparado e disse, Ananda, traga-me um pouco de água. Tenho sede e quero beber. Ananda respondeu, venerável senhor, 500 carroças passaram por esta estrada. A água foi perturbada pelas rodas e não está boa. Ela está suja e turva. Mas, venerável senhor, o rio Kakuta, que está próximo, tem água limpa, agradável, fresca, pura, com margens aprazíveis deliciosas. Lá o abençoado poderá beber a água e refrescar os membros. Uma segunda vez o abençoado disse, Ananda, traga-me um pouco de água. E Ananda respondeu da mesma forma. Uma terceira vez o abençoado disse, Ananda, traga-me um pouco de água, tenho sede e quero beber. Muito bem, venerável senhor, Ananda disse, e tomando a tigela, foi até o rio. E aquele rio, cujas águas haviam sido perturbadas pelas rodas, que não estavam boas, que estavam sujas e turvas, à medida que Ananda se aproximava, começaram a fluir puras, límpidas e imaculadas. E o venerável Ananda pensou, maravilhosos, admiráveis são os grandes poderes do Tathagata. Essas águas foram perturbadas pelas rodas, e à medida que me aproximei, começaram a fluir puras, límpidas e imaculadas. Ele colocou a água na tigela e levou para o abençoado, e disse o que ele estava pensando, acrescentando, que o abençoado beba a água, que o iluminado beba, e o abençoado bebeu a água. Naquele momento, o Mala Pukusa, um pupilo de Alara Kalama, estava seguindo pela estrada principal de Kusinara para Pava. Vendo o abençoado sentado sob a árvore, ele foi até lá e, depois de cumprimentá-lo, ele sentou a um lado. Então ele disse, é maravilhoso, é admirável quão tranquilos são esses contemplativos. Certa vez, venerável senhor, Alara Kalama caminhava pela estrada principal e, saindo dela, ele foi sentar ao pé de uma árvore próxima para descansar. E 500 carroças passaram perto dele com muito ruído. Um homem que caminhava atrás das carroças foi até Alara Kalama e disse, venerável senhor, você não viu 500 carroças passarem perto daqui? Não, amigo, eu não vi. Mas você não as ouviu, venerável senhor? Não, amigo, eu não as ouvi. Muito bem, você estava dormindo, venerável senhor? Não, amigo, eu não estava dormindo. Então, venerável senhor, você estava consciente? Sim, amigo. Portanto, venerável senhor, estando consciente e desperto, você nem viu e nem ouviu as 500 carroças passarem perto de você, muito embora o seu manto esteja sujo com poeira? Assim foi, amigo. E aquele homem pensou, é maravilhoso, é admirável. Esses contemplativos são tão tranquilos, tão conscientes e despertos, o homem nem viu e nem ouviu 500 carroças passarem perto dele. E ele seguiu o seu caminho, elogiando os eminentes poderes de Alara Kalama. Muito bem, Pukusa, o que você pensa? O que você considera mais difícil de ser alcançado? Estando consciente e desperto, nem ver e nem ouvir 500 carroças passarem por perto? Ou, estando consciente e desperto, nem ver e nem ouvir nada quando os devas da chuva despejam uma tormenta com raios e trovões? Venerável senhor, como pode alguém comparar, nem ouvir e nem ver 500 carroças com isso? Ou mesmo 600, 700, 800, 900 ou 1000 ou milhares de carroças com isso? Nem ver e nem ouvir uma furiosa tempestade é mais difícil. Certa vez, Pukusa, quando eu estava em Atuma, num celeiro, os devas da chuva despejaram uma tormenta com raios e trovões, e dois lavradores, irmãos, e 4 bois foram mortos. E muitas pessoas saíram de Atuma para onde os dois irmãos e os 4 bois foram mortos. E naquele momento, Pukusa, eu havia saído do celeiro e estava caminhando para cá e para lá. Um homem da multidão veio ter comigo e, depois de me cumprimentar, ficou parado a um lado. E eu disse, amigo, por que essas pessoas estão todas reunidas aqui? Venerável senhor, houve uma grande tormenta e 2 lavradores, irmãos e 4 bois foram mortos. Mas você, venerável senhor, onde você estava? Eu estava bem aqui, amigo. Mas o que você viu, venerável senhor? Eu não vi nada, amigo. Ou o que você ouviu? Eu não ouvi nada, amigo. Você estava dormindo, venerável senhor? Eu não estava dormindo, amigo. Então, venerável senhor, você estava consciente? Sim, estava, amigo. Portanto, venerável senhor, estando consciente e desperto, você nem viu e nem ouviu a tormenta com raios e trovões? Assim foi, amigo. E aquele homem, Pukusa, pensou, é maravilhoso, é admirável. Esse contemplativo é tão tranquilo que, embora consciente e desperto, não viu e nem ouviu a tormenta com raios e trovões. Proclamando os meus eminentes poderes, ele me homenageou e, mantendo-me à sua direita, partiu. Em vista disso, Pukusa, o Mala, disse, Venerável Senhor, eu rejeito os eminentes poderes de Alarakalama como se eles tivessem sido soprados por um vento forte ou arrastados pela correnteza veloz de um rio. Magnífico, Venerável Senhor, magnífico, Venerável Senhor. O abençoado esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido, ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Nós buscamos refúgio no abençoado, no Dhamma e na Sangha dos Bicos. Que o abençoado nos aceite como discípulos leigos que nele buscaram refúgio para o resto da vida. Então, Pukusa disse para um certo homem, Vá e traga-me 2 conjuntos de mantos dourados, brilhantes e prontos para serem usados. Sim, venerável senhor, o homem respondeu, e assim fez. E Pukusa ofereceu os mantos para o abençoado, dizendo, Aqui, venerável senhor, estão 2 conjuntos de mantos dourados, que o abençoado os aceite por compaixão. Muito bem, Pukusa, vista-me num manto e Ananda no outro. Muito bem, venerável senhor, Pukusa disse, e assim fez. Então, o abençoado instruiu, motivou, estimulou e encorajou Pukusa com um discurso do Dhamma. Então, Pukusa levantou do seu assento e, depois de homenagear o abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu. Pouco tempo depois que Pukusa havia partido, Ananda, tendo arrumado os mantos no corpo do abençoado, observou que, comparado com o tom da pele do abençoado, o manto parecia desluzido. E ele disse, É maravilhoso, é admirável, venerável senhor, quão límpida e brilhante está a complexão do abençoado. Parece ainda mais brilhante que os mantos dourados nos quais você está vestido. Assim é, Ananda. Há 2 ocasiões nas quais a complexão do Tathagata se mostra particularmente límpida e brilhante. Quais são elas? Uma é na noite em que o Tathagata realiza a perfeita iluminação. A outra é a noite em que ele realiza o Parinibbana. Nessas 2 ocasiões, a complexão do Tathagata se mostra particularmente límpida e brilhante. Esta noite, Ananda, na última vigília, no bosque de árvores sal dos Malas, perto de Kusinara, entre 2 árvores sal, o Tathagata realizará o Parinibbana. E agora, Ananda, vamos para o rio Kakuta. Muito bem, venerável senhor, Ananda disse. 2 mantos dourados foi a oferenda de Pukusa. Mais brilhante que o manto era a complexão do abençoado. Então, o abençoado foi com uma grande comitiva de bicos para o rio Kakuta. Ele entrou na água, se banhou, bebeu e, ao sair, foi para o manguezal, onde disse para o venerável Chundaka, Venha, Chundaka, dobre um manto em 4 para mim. Estou cansado e quero me deitar. Muito bem, venerável senhor, Chundaka disse e assim fez. Então, o abençoado deitou no seu lado direito, na postura do leão, com um pé sobre o outro, atento e plenamente consciente, após anotar na mente o horário para despertar. E o venerável Chundaka sentou em frente ao abençoado. O Buda foi para o rio Kakuta, com as águas límpidas, brilhantes e agradáveis. Lá, o mestre mergulhou o corpo cansado, Tathagata sem igual no mundo, cercado pelos bicos dos quais ele era o cabeça. O mestre abençoado, protetor do Dhamma, foi para o manguezal do grande sábio. E para o bico Chundaka ele disse, deitarei num manto dobrado em quatro. E assim, solicitado pelo grande esperto, Chundaka arrumou o manto em quatro. O mestre deitou os membros cansados para descansar, enquanto Chundaka vigiava à sua frente. Então, o abençoado disse para o venerável Ananda: pode acontecer, Ananda, que o prateiro Chunda sinta remorso, pensando: é minha culpa, é devido à minha falha que o Tathagata morreu depois da última refeição oferecida por mim. Mas o remorso de Chunda deve ser dissipado desta forma: esse é o seu mérito, Chunda, a sua boa ação, que o Tathagata tenha realizado o Parinibbana depois da última refeição oferecida por você. Pois, amigo Chunda, eu ouvi da própria boca do abençoado que essas duas oferendas de comida produzem grandes frutos, grandes benefícios, mais frutuosas e vantajosas do que quaisquer outras. Quais duas? Aquela refeição depois da qual o Tathagata realiza a perfeita iluminação, a outra depois da qual ele realiza o Parinibbana. Essas duas oferendas são mais frutuosas e vantajosas do que todas as demais. A sua ação, Chunda, conduz a uma vida longa, a uma bela aparência, à felicidade, à fama, ao paraíso e à senhoria. Dessa forma, Ananda, o remorso de Chunda deve ser dissipado. Então, o abençoado, tendo resolvido aquela questão, recitou este verso: dando, o mérito se incrementa. Com contenção, a raiva é controlada. Quem é hábil abandona as coisas prejudiciais. À medida que a cobiça, a raiva e a delusão diminuem, Nibbana é realizado. Aqui termina a segunda parte do podcast. Muito obrigado a todos.